Amém, irmãos? Na palavra de Deus diz que nós não andamos por vista, mas sim nós andamos por aquilo que sabemos da parte de Deus. Claro, pastor, é fácil a gente dizer quando tudo está bem, mas e quando tudo está mal? Ou quando pelo menos tem muita tribulação? Eu devo dizer a você, continue andando por aquilo que você crê. Eu gosto muito daquela palavra do Salmo que diz que caiam 1.000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita. E fala, você, tu ou eu, não seremos atingidos. Às vezes você vê a situação à tua volta, bem pertinho de ti. Mas diz a palavra que o Senhor vai te guardar. E nós vamos experimentar isso à medida que nós confiamos. Amém, irmãos? Vamos lá, vamos abrir a palavra. Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. É o devocional de hoje. Quem leu o devocional, eu quero sempre motivar você. Leia essa palavra de Deus diariamente. Ali tem um pequeno texto bíblico, porções da Bíblia. E depois um comentário. Se você não quer ler o comentário que eu escrevi, não precisa ler. Leia a parte indicada da Bíblia, tá? Tem gente que diz, pastor, eu só leio o comentário. Não, só leia a Bíblia. O que eu escrevi é menos importante. E perto da Bíblia não teria importância alguma. Tá? Mas se puder, leia as duas. O que a Bíblia está dizendo e o comentário que tem ali. Porque ele é fiel às Escrituras, tá, irmãos? Vejam ali comigo, 16:16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, o Espírito maligno, na mesma hora saiu. Vendo seus senhores, as pessoas que ganhavam dinheiro em cima daquela moça, vendo seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando a Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, ou tipo assim, aos juízes, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias ou as correntes de todos. Amém, irmãos? Normalmente, eu falo normalmente ou geralmente, nós damos glória a Deus quando? Quando tudo vai bem. Por isso que é um normalmente. Nós damos louvor e atribuímos a bênção que veio do Senhor quando tudo vai bem. Mas e quando vem a tempestade? A gente ora, me livra, me livra, me livra. Não poderíamos também, no meio da tempestade, dar a mesma glória para Deus? Sim, podemos. Podemos orar por livramento? Claro que podemos. Mas vocês perceberam, irmãos, por que que esses dois homens de Deus, Paulo e Silas, acabam na prisão? O evangelho tinha acabado de chegar na Europa. No texto bíblico anterior, aquela mulher Lídia, uma mulher rica, comerciante, ela se converteu. Ela foi a primeira convertida. A segunda convertida, quem foi? Uma moça endemoniada. Uma moça que adivinhava, inspirada em demônios. Ela ficava possessa e naquele seu momento de transe, possessão, ela então dava recados e adivinhações e aquilo dava certo. E tinha gente ganhando dinheiro em cima da miséria dela. Você já viu esse negócio no nosso mundo atualmente? Alguém se aproveitando de uma fraqueza de outro, ganhando inclusive dinheiro. Pega toda a questão da prostituição, não tem gente ganhando dinheiro lá em cima? Pobre das moças, pobre das senhoras, são dominadas muitas vezes por pessoas malignas que estão ali oprimindo elas e tirando tudo o que daquela maneira miserável ainda estão ganhando. Não tem gente ganhando dinheiro com a miséria dos outros? Eu pego um exemplo, nós podíamos citar muitos e muitos. Aqui tem uma pessoa endemoniada. Uma pessoa que está servindo ao diabo e tem gente ganhando dinheiro. Você conhece isso atualmente também? Claro que conhece. Quanta gente ganha dinheiro com feitiçaria? Destruindo a vida dos outros, destruindo sua própria vida. Pois essa moça, quando via o apóstolo Paulo passar, via também o Silas passar, via também o Lucas que escreveu, diz aqui, olha, você percebeu, 16:16, aconteceu que indo nós, e quem escreveu aqui foi o doutor Lucas. Então Lucas estava junto nessa equipe missionária. E um dia, aquela moça sempre dizia, quando eles passavam, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Tinha alguma coisa errada no que ela estava dizendo? Não. Onde estava o erro? De onde ela tinha aquela informação, que não era uma informação, alguém disse para a moça, olha, esses homens aí são pregadores do Evangelho. Então ela dizia sempre aquilo, não era assim. Ela tinha aquela informação baseada em algo maligno. Pastor, alguém pode falar uma coisa verdadeira, vinda do inferno? Pode, não está aqui? Alguém não pode adivinhar alguma coisa sobre a vida do outro, com uma informação, com um espírito de adivinhação? Pode. Ah, o fulano foi lá na bruxa, na feiticeira, foi aqui, foi ali, e ela disse e deu certo. Está aqui na Bíblia. Mas o problema é a fonte. Aquilo não veio de Deus, aquilo veio do inferno. E aí as pessoas que dão crédito e seguem aquilo, ficam aprisionadas. E os outros, vamos chamar, como é que a gente vai chamar isso aqui? Aproveitador de uma pobre moça. Eles estão ganhando dinheiro e quando o espírito maligno é expulso dela, ela então não tem mais condições de adivinhar. Perdeu aqueles poderes, perdeu, porque o evangelho entrou na vida dela. Vejam. O evangelho tinha entrado na mulher rica chamada Lídia. Agora o evangelho entra numa pobre pessoa. Miserável, servindo aos demônios, entra na vida dela. O evangelho está prosperando. Só deixa eu dizer uma coisa. Onde o evangelho entra? Traz libertação para aquele que entrou. Mas aqueles que não querem saber do evangelho e antes tinham algum benefício com a desgraça dos outros, eles ficam furiosos. Não pegaram os apóstolos aqui e levaram eles em praça pública. E ali executaram uma tremenda surra neles. Não foi? Chamaram as autoridades e imediatamente disse, esses homens estão perturbando, são contra os nossos costumes. Esses homens estão trazendo religião de fora. Aqui para nós que somos romanos, nós não queremos. Surraram eles. Os próprios autoridades rasgaram as roupas deles. E depois de rasgar as roupas, surrarem bem surrado, botaram na cadeia. Mas não era uma cadeia comum. Você percebeu o que os juízes disseram para o homem que cuidava a cadeia, para o carcereiro? Põe eles, amarra esses homens com toda a segurança, para que não tenham nenhuma chance de escapar. E aí e bota ele no mais interior do cárcere. O cárcere normal era o primeiro piso, o mais interior era lá embaixo. No lugar escuro e úmido, e amarra ele os pés num tronco. O pior tipo de aprisionamento que havia, a pior maneira de manter alguém ali, era no lugar escuro, úmido e com seus tornozelos amarrados, numa posição extremamente desconfortável. Alguém podia dizer, pois é, hein? O grande pregador Paulo e Silas, é assim que Deus trata eles? Se a pessoa é murmuradora, ela vai pensar, mas olha aí, Deus, eu estava te servindo, olha o que o Senhor fez comigo. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você vai ver que até os sofrimentos contribuem para o nosso crescimento. Contribuem ou não? Às vezes a gente não entende na hora, isso eu sei que acontece. Pode ser que às vezes você, mas Senhor, baixa a cabeça, confia em Deus, e tu vai ver como tudo isso vai acabar. Pois aqui, ninguém podia tornar esse homem, Paulo, aprisioná-lo, porque ele estava preso, sim, no corpo, mas o interior dele tinha duas coisas, só canta quem está feliz. Já viu uma pessoa deprimida cantando? Não, não canta, ela quer morrer, ela quer ficar num quarto escuro, ela quer ficar na cama, ela se pudesse, eu quero sair desse mundo. Não é assim que uma pessoa é depressiva? Ou um murmurador, você já viu um murmurador cantando louvor para Deus? Não, ele não canta, ele só reclama. Pois aqui, esses dois homens de Deus estão presos à meia-noite. Vem cá. Meia-noite não é hora de dormir? No nosso tempo pode ser que não, né? Temos luz nas nossas casas, temos, de repente, televisão, computador, e alguém ainda está por lá. Mas o dia escurecia lá em Israel, ali por 6 da tarde. E vocês lembram que lugar estava da prisão? Num lugar que não tinha janela. Portanto, não entrava luz. Esses homens já eram para estar dormindo, isso aqui, meia-noite, alta madrugada. Por que eles não estão dormindo? Medite um pouco. Quanto tempo você aguenta nessa cadeira sentado sem se mexer? Ah, alguns minutos, a gente se mexe daqui, mexe dali, não é? E amarrado num tronco, mal sentado, mas muito mal sentado mesmo. Frio, lá embaixo é frio, é úmido. Aqui dentro nós estamos com ar-condicionado, tá bom aqui, né? Mas lá não tinha nada disso, meus irmãos. Esses homens, com toda a certeza, por causa do desconforto, eles não conseguiam dormir. Isso fazia parte do castigo. Causa tanto sofrimento que o cara não consiga dormir também. Eles não dormiam. Desconfortável, doendo tudo, sim. E era meia-noite e eles estavam cantando louvores para o Senhor. Estavam orando e cantando. Quem é que canta? Quem é que adora? Não é quando você sabe que apesar do que possa estar acontecendo, o Senhor está no controle e o Senhor vai dar o livramento. Não é assim? Esses homens estão adorando porque eles têm certeza que eles não são prisioneiros. A pior prisão, meus irmãos, eu vou dizer, para mim não é atrás de grade. A pior prisão é aqui dentro, quando tu não consegue enxergar Deus. Tu está preso com teus, tu só olha para ti, tu está preso por ti mesmo. Ou tu olha para as dores, para os problemas, tu está preso pela situação. Mas quando você olha para o Senhor, você está livre. Ainda que esteja dentro de uma gaiola. Eles estavam numa gaiola muito ruim. Pois, uma outra coisa. Quem é que canta? Quem é que adora? Não são pessoas que guardam rancor. Paulo podia guardar rancor contra Deus. Olha Deus, olha só o que eu faço pelo Senhor. E assim que o Senhor me trata? Não. Paulo lá adiante escreveu um pouco mais adiante. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para me livrar e guardar também o meu tesouro para o dia final. Quando você sabe o Deus que você tem, porque você o conhece, você sabe que ainda que passe transtornos, o Senhor vai aparecer na hora certa que cada um de nós precisa. Amém, meus irmãos? Pois esse homem não guarda rancor. Sabe com uma pessoa rancorosa, que fica guardando mágoa. Ah, o carcereiro lá me bateu. Sabe quantas chicotadas eram normal entre os judeus? Eles diziam 40 menos uma. Em vez de dizer 39 direto, não sei, era 40 menos uma que eles diziam. 39 chicotadas. Meus irmãos, isso não é pouco, hein? E não é como a mãe de um amigo meu, que quando ia discipliná-lo, fazia com a pantufa do lado do pelinho. Hein? Do lado do pelinho diz, bate, mãe! Né? Mas não era assim, aqui era chicotada mesmo para arrancar os pedaços das costas. Os romanos não tinham o número certo, os judeus tinham 39 chicotadas. Os romanos iam batendo, até o cara estar aos pedaços. Pois assim estavam esses dois homens de Deus, com as costas rasgadas. Provavelmente, claro, com as pernas rasgadas, quem sabe, com a parte do peito também. Porque o carrasco não ia escolher. Pega onde pegar a chicotada. Depois de uma surra. Antes as vestes rasgadas. Esses homens estão adorando a Deus. O que nós diríamos desses dois homens, hein? Esses são crentes de verdade, não são? São. Eles são igual a nós, ou nós devíamos ser igual a eles. Não é nada de super crente, mas homens que confiavam em Deus. Eles sabiam da soberania de Deus e que ninguém pode deter o que Deus quer fazer. Lembra aquelas pessoas que queriam acabar, não era só com Paulo, porque Paulo era o portador do Evangelho. Ele era o mensageiro, eles queriam acabar com o Evangelho. E o Evangelho recém tinha chegado nas terras da Europa. Recém. Quando chega o Evangelho numa família, digamos que você tem 3, 4 irmãos, pai, mãe, amigos, os tios, primos, a família muito unida, e você se converteu. Olha, hoje o pessoal não dá chicotada como dava no passado, mas tem outro tipo de chicotada, não tem? Pode ser que alguns de vocês passaram isso. Eu vou dizer, aguenta firme, irmão. Dá o louvor para Deus, porque olha, você foi digno, considerado digno de sofrer por causa do Evangelho. O Evangelho traz coisas maravilhosas para nós. E entre as coisas maravilhosas, eu vou te dizer uma coisa que tu pode não gostar. Muitas vezes o Evangelho traz luta para nós. Você sabia? O Evangelho traz dificuldade. O pessoal só fala prosperidade, o Evangelho traz dinheiro, o Evangelho traz carro novo, casa nova. Vamos devagar. Eu estou vendo esse discurso demais aí na rua e não é bem assim, viu? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, né? Não é bem assim. Mas, olha o que o Evangelho trouxe para o Paulo. Num momento imediato, trouxe problema. Mas aquele problema que Deus permite acontecer conosco, Ele mesmo soluciona. Você sabia? Não aquele problema, muitas vezes, que nós geramos. Mas aquele problema que nós passamos por causa dele, por causa do Evangelho, ele vai prover o livramento. Não foi assim no início do culto? O versículo? Veja, esses dois homens estavam, então, encarcerados. Era como que queriam banir o Evangelho da Europa. Quem aqui é de origem alemã, italiano, deixa eu ver quem mais, polonês... Acho que aí já peguei uns quantos de vocês aí, né? Quem é italiano aqui, de origem, sobrenome italiano? Dá um sinalzinho para mim aí. Onde estão os descendentes italianos e os descendentes de alemães? Ó, mais, e aí quem é português, descendente de português, de espanhóis? E aí a gente vai indo. Sabe que o Evangelho entrou lá na Europa? Então... os nossos antigos descendentes foram beneficiados com o Evangelho. Mas o nosso irmão Paulo e Silas levaram um laço tremendo lá na Europa. Não foi? O Evangelho custou muito caro. E quando nós levamos, se você é criticado, se você é desdenhado, é deixado de lado, não te preocupe. Deus sabe cuidar disso. Sabia? Pastor, eu perdi algo por causa de Deus. Não tem problema, Deus vai te repor isso muito mais. Deus vai repor. Ou você acha que Deus perderia para os nossos perseguidores? Não, Deus não perde. Deus sempre ganha. Pois bem, esses homens estão ali cantando, louvando. E é meia-noite, a dor com certeza no corpo todo. Sem tomar remédio nenhum para tirar a dor. Sem nada. E Deus apareceu. Deus apareceu, não foi? Deu um terremoto, literalmente, e a prisão abriu as portas, sacudiu os alicerces. Deus apareceu. Eu quero te dizer, você que veio aqui hoje, confie que Deus sabe a hora certa em que Ele entra em cena. Deus sabe a hora. Confie, não chute, eu não quero mais. Não largue o evangelho. Eu já vi muita gente largar Jesus quando veio a tribulação. Em vez de eles esperarem pelo livramento, largaram o Senhor e as coisas pioraram. Segure o evangelho. O Senhor plantou algo no teu coração. Não dispersa isso. Não jogue fora. Pode às vezes passar uma luta na finança, passa uma luta em casa, passa uma luta no trabalho, outra em saúde. Continua crendo. Pode ser que você tenha oposição, mas se você vai observando aqui, o apóstolo Paulo foi usado por Deus para salvar Lídia, para salvar essa jovem possessa e para salvar mais adiante ali o carcereiro, o homem que cuidava da prisão. Onde o evangelho chega? O evangelho salva alguns. Escuta o que eu vou te dizer. Aqueles que estão abertos ao evangelho são salvos. E aqueles que se opõem, eles entram em realmente oposição. Não tenha medo de oposição. Não tenha medo se lá na família, no trabalho, alguém vira a cara para ti, alguém desdenha, alguém despreze a tua fé. Não tenha problema com isso. Eu cansei de almoçar sozinho em algumas mesas, em ambientes que eu frequentei. Cansei de almoçar em eventos, em lugar que as pessoas não queriam sentar comigo e mais um ou dois amigos meus. Não, vocês aí não queremos perto. Não tem problema. Você nunca ficará sozinho, ainda que esteja sozinho numa mesa. Sozinho num evento que ninguém quer se aproximar de ti. Sozinho em família. Não precisa você sair do meio. Não, fique no meio da sua família. Nós não estamos dizendo, te afasta. Não, tem um aniversário, vai lá no aniversário. Se eles se conduzem errado, o problema é deles, você se conduz certinho. Se tem uma festa de casamento, vai lá na festa de casamento, é tua família. É para ser luz lá no meio deles. Te conduz de maneira adequada. Bom, não adianta. Agora, se ninguém quer ficar pertinho, não tem, você ainda assim não está sozinho. Ah, você está com a melhor companhia. Amém, irmãos? Porque o Senhor está do teu lado. Olha aqui, Paulo, os homens estavam amarrados, cheios de dor, estavam adorando, e eles não estavam sozinhos. Agora, alguém diria, por que Deus permitiu tamanho sofrimento para esses dois homens? Porque Deus tinha uma obra maior pela frente. Quando sacudiu aquela prisão, o prédio, as portas se abriram. Mais um homem se converteu. E vocês acham que essa notícia não correu Europa afora? Olha o que aconteceu lá numa prisão. Tinha um homem, um apóstolo, um homem que diz que crê em Jesus. Ninguém sabia bem ainda quem era Jesus, estava tudo começando. E um homem chegou com uma mensagem aqui, e uma moça lá, que era cheia de espíritos marinhos, ela ficou boa. Talvez o pessoal antigamente diria, tinha uma moça louca, ela adivinhava nas suas loucuras, e ela agora está sã. Ah, uma mulher rica também, vendedora, comerciante, aquela mulher, de repente, agora está crendo num tal de Jesus. E agora o carcereiro, um homem duro, um homem assim, tinha que lidar com prisioneiros, com pessoas perigosas. Agora aquele homem é um doce. Aquele homem foi transformado. Aquele homem queria se suicidar. Não quer mais se suicidar. O que é que está acontecendo? E aí as pessoas iam ter que dizer. É o evangelho. Só que o que é o evangelho? Uma notícia maravilhosa. Que tem solução para todos os nossos problemas. Isso é o evangelho. Em Cristo tem solução para todos os nossos problemas. essa notícia varreu a Europa. Até um prédio tremeu. Até um prédio. Pois Deus sabe o que está fazendo sempre. Deus sabe se Ele permitiu que você entrasse numa luta, num sofrimento, se Ele permitiu, ou se por causa da sua fidelidade a Deus, você arrumou problemas, Ele vai saber como te tirar disso. Você ouviu bem o que eu disse? Se por causa da tua fidelidade a Deus veio problemas sobre ti, Ele sabe como te tirar disso. Não duvide. Ah, pastor, tu não está passando o que eu estou passando? Claro que não. Cada um de nós passa lutas diferentes. Não é tudo que é luta igual para todo mundo. Mas quanto, eu também digo, quanto mais difícil a luta, maior será o livramento. Deus sabe livrar, Deus sabe abrir até porta de cadeia, não sabe? Deus sabe fazer tudo. Eu acho que às vezes a gente quer se meter a Deus. Eu vou dar um jeito, eu isso, eu aquilo. E aí fizemos tudo errado. Mas deixa Deus cuidar. Deixa Deus prover o que você precisa. Seja fiel ao Evangelho. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. E ainda que outros não entendam a tua fé, e até por causa disso, de alguma forma querem te humilhar e fechar a tua boca. A Bíblia diz que o Evangelho não está aprisionado. Anos atrás, nem é os tão mais velhos, mas alguns dos mais jovens só leram em livro de história. Quando todo lá no leste europeu começou os países comunistas, pequenos países, junto de toda a União Soviética, começou a entrar em colapso. Estão lembrados aqui os mais velhos? Quando aquele presidente soviético, Mikhail Gorbachev, ele fez uma certa abertura, deu mais liberdade. Quem lembra desse nome que eu citei agora, esse presidente? Muitos de vocês estão lembrados, não faz tanto tempo, o quê? 20 anos? Nem isso? Por isso que eu disse, os jovens só leram no livro de história, nós vivemos esse pedaço da história. E quando aquele homem, então, aquele presidente começou a abrir um pouquinho todos os países soviéticos, até então era proibido, Bíblia, proibido, igreja, tinha crentes, mas tinha que se reunir sempre escondido. Os crentes eram assassinados e eram mortos porque eles eram tidos como pessoas que não podem viver lá. O pai de um homem que eu conheci foi mandado para a Sibéria. Na Sibéria, aquela região completamente gelada, sempre tem gelo e neve. E esse homem, por ser cristão, foi enviado para lá. Teve lá praticamente 40 anos em trabalho escravo. E quando o sistema se abriu um pouquinho mais, o sistema político, esse homem disse, pode ir embora para casa. E ele morava num país vizinho à Rússia. Ele chegou em casa depois de 40 anos, barbudo, cabeludo, bom, parecia um bicho. Bateu na porta da própria casa. 40 anos depois, a esposa dele, viva ainda, abre a porta. Olha aquele homem e pergunta, bom, o que o senhor quer? Não reconhece o próprio marido. 40 anos afastado da família. Por ser, ele era um pastor evangélico. Resistiu, a maioria morria lá naqueles frios. Resistiu e volta depois de 40 anos. Por causa do evangelho. O evangelho chegou para nós aqui descendentes de alemães, poloneses, italianos. O evangelho chegou a nós lá no início, debaixo de uma surra, para o nosso irmão Paulo e Silas. O evangelho chegou aqui no Brasil, meus irmãos. Muito irmão no passado, passou coisas dificílimas aqui. Hoje nós estamos, podemos dizer, mais tranquilos. Lá no leste europeu, 40 anos as igrejas fechadas. Não podia ler uma página da Bíblia. Se achasse alguma Bíblia, era queimada e a pessoa presa. Quando começou a dar essa abertura com aquele presidente que eu falei, uma revista secular, colocava uma página, um textinho da Bíblia. Nas notícias geral, tinha uma página sobre um pedacinho da Bíblia. No dia que a revista chegava na banca, tinha fila, imensas filas para comprar a revista. Não por causa das notícias, por causa daquele pedacinho da Bíblia. Uma pessoa com fome 40 anos, fome de Deus, fome de ler uma palavra que traz uma consolação, que traz fé, ela faz qualquer negócio para comprar essa revista. Não era por causa da notícia econômica, da notícia política, não era. Era por causa daquele pedaço das Escrituras Sagradas. Pois teve gente que pagou muito para que o Evangelho chegasse a nós. Os primeiros missionários aqui no Brasil, eu quero assim, talvez tem gente que não tem muita ideia do como é que chegou isso tudo para nós. Os primeiros missionários aqui no Brasil, meus irmãos, não foi fácil. Eu conheci missionários que chegaram aqui na década de 60. Quem aqui nasceu na década de 60? Ó, um bom grupo de nós. Vieram missionários alemães, vieram missionários suecos, até antes alguns. Vieram missionários americanos. Eles já estavam numa sociedade muito mais desenvolvida que a nossa. Eles abriram mão de conforto. Eles abriram mão de um monte de coisa para vir pregar o evangelho para nós. Alguns morreram aqui no nosso país. Um amigo meu desses missionários morreu agora com 90 e poucos anos. Morreu aqui pertinho. Era piloto de avião, lutador de boxe, largou tudo lá na América do Norte e veio para cá. Você fala para quê? Para pregar o evangelho para nós. Perceba, irmãos, quanta gente pagou um preço alto. Hoje eu estou falando aqui do apóstolo Paulo, mas quanta gente no nosso tempo e ainda hoje. Se você abre mão de um conforto, abre mão até de um lazer, e às vezes até perde algo por causa do evangelho, continue a fazer. Deus vai te recompensar. E se não nesta vida, na vida eterna. Deus vai te recompensar. Veja, não desiste, não volte atrás. E mesmo na dor, dê louvor. Que só louva na dor quem conhece muito de perto a Deus. Se a pessoa desconfia de Deus, ela não vai conseguir louvar na dor. Na perda, na escassez, louve. Há um poder quando você adora no tempo difícil. Creio que há mais poder que quando adora no tempo da fartura. Não é? Tu crê assim também, meu irmão? Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar a Deus? Feche os seus olhos. E eu peço que ninguém cutuque ninguém agora, não tire atenção. Mas se você chegou aqui hoje à noite e está no meio de uma tremenda luta, e você pode dizer, pastor, eu não gerei essa luta. Não é fruto de um pecado meu. Se for uma luta fruto de pecado, você precisa se arrepender. Só tem esse caminho. Mas se você está no meio de uma luta, como fruto da tua fidelidade a Deus, eu gostaria que você tivesse um coração, antes de pedir livramento, um coração de adoração. Exalte a Deus. Alguém pode dizer, mas pastor, isso é loucura exaltar quando a gente está perdendo. Aparentemente perdendo. Ou temporariamente apenas. Deus vai fazer qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de prisão, Deus vai fazer isso tremer as estruturas. Deus quer te usar para o evangelho ir adiante. Vai adiante, meu irmão, minha irmã. Não pode uma crítica te derrubar, não pode. Não pode uma vaia te intimidar, não pode. Como não pôde uma cadeia e um tronco fechar a boca do apóstolo? E ainda que pusessem esparadrapo na boca dele, ele louvaria mentalmente. Adore a Deus. Louve. Porque você sabe, essa adoração, adoração é adoração cheia da confiança. Louve a Deus. Pode agradecer, obrigado, Senhor. O reino de Deus, ele trabalha para ti e você trabalha para ele. E Deus sempre vai te dar mais do que você deu. Deus sempre vai te dar mais. Deus sempre vai ser mais fiel, por mais que você tenha sido. Deus não vai te deixar amarrado. Deus não vai te deixar em alguma forma de humilhação que alguém tenha te causado. Deus não vai deixar. Porque se as críticas e as humilhações te vencerem, então elas venceram Deus também. Obrigado, Senhor. Te adoramos.